Sem dúvida, a gente manda aí o nosso som até os estúdios da Rádio Pomerode, na Avenida 21 de Janeiro, a mesma aqui do Ginásio Esportes Ralf Knezel. E daqui a pouquinho a gente retorna, porque tem a final entre Lóis e Ascurra, a grande final da Copa Vale Europeu de Futsal. Pomerode, a rádio do seu dia a dia. Domingo da Alegria, músicas, prêmios e a participação do ouvinte. Aos domingos, entre 8 e meio-dia. 10h52. Você para sobre a faixa de pedestres ou joga lixo no chão? Então vai ganhar um... cartão vermelho! Cede seu lugar a um idoso e ajuda a cuidar da cidade? Então vai ganhar um... cartão verde! Esse é o jeito catarinense de incentivar o que é certo e mudar o que está errado. Acesse jeitocatarinense.com.br e imprima os cartões para os seus filhos participarem também. Jeito Catarinense. Juntos podemos fazer uma Santa Catarina melhor. Realização Acaert. CYJ818, 1580 kHz. Rádio Pomerode. Sua vida na melhor companhia. Colonister Fest é alegria, animação, danças, desfiles e comida de montão. É a aliança mantendo a tradição. Lá vamos nós para a festa, com muita animação e alegria. Tomar um chopp e festejar, para o colono homenagear. O seu trabalho com muito suor, para receber o pão de cada dia. E assim agradecemos com alegria. Colonista em festa é alegria, animação, danças, desfiles e comida de montão. É o Aliança mantendo a tradição. Colonista em festa são 3 dias de alegria, exposições, dança, comida e bebida. No Aliança a diversão tá garantida. Rádio Pomerode, saudade. O seu programa de fim de noite.